Bom dia. Esse aqui é o Sargento Vanucci se apresentando ao comandante. Soldado atende o telefone. Só um minuto, ministro. Vou levar o... Só um minuto. Só um minuto, por favor. Alô. Fala, meu chefe. Tudo bem, Paulinho? Tudo bom. Paulinho, me diga, você ficou de me dar um retorno? É. Então, eu já liguei para ele agora. O que aconteceu tinha aquela hora ontem, eu liguei para o meu contato e soube que ele estava na UTI, né? E uma situação grave, porque é respiratória, então eu fico com aquelas coisas que não dá para falar direito, né? Canudo no nariz e tal. É, não é nada grave, assim, de risco de vida, mas é o tal enfisema. Aí eu demorei um pouco, consegui falar com o genro, que também é da área, conhece e tal. Primeiro eu perguntei pro genro se ele tinha condição de diretamente falar com a pessoa. E o genro respondeu que não. Falou, não tem contato, mas tem que ser com ele mesmo. Então, como é que nós vamos fazer? Ele falou, olha, então amanhã eu vou visitá-lo. É, e eu acabei, da hora que eu vi o recado do Moraes para ligar, eu liguei para ele nesse instante e ele falou, olha, eu estou indo daqui a pouco para lá, já leu nos jornais, então já sabe do que se trata, né, e vai falar com ele. Agora, eu até perguntei, bom, mas você acha que ele tem condição de, nessas coisas, com canudo no nariz, telefonar? Né? Ele falou, não, eu vou ver lá, eu vou sentir e te dou um retorno. O cara vira o canudo 30 segundos, caralho. Pois é. Pois é. E, então, eu estou nessa expectativa e te dou uma informação ainda hoje, na hora que ele me der um retorno. Tá bom, querido. Tá bom, você sabe qual é a ação nossa, né? Quer dizer, quem é que vai ligar? São Paulo ou... Sim. E aquele filho da puta daquele procurador, antes de dar notícia da intimação para quinta-feira para o advogado, deu para o Globo News. É um filho da puta mesmo. Ativista político, coxinha. O problema é o seguinte, Paulinho, nós temos que comprar essa briga. Eu sei que é difícil, sabe? Eu, às vezes, fico pensando até... que o Aragão deveria cumprir um papel de homem naquela época. Porque o Aragão parece nosso amigo, parece, mas está sempre dizendo, olha, sabe? Porra. É, o pessoal está muito... Nós vamos pegar esse de Rondônia agora. É. Vou colocar Fátima Bezerra, mas é do Rosário em cima dele. Isso não. Sabe, porque até tirei o sarro da Clara antes, ele fica procurando o que fazer. Faz um movimento das mulheres contra o filho da puta, que ele batia a mulher, levava a mulher no culto religioso, deixava ela sem comer, sabe? Dava chibatada nela, sabe? É isso. Cadê as mulheres de grelho duro lá do nosso partido, porra? Caralho. É isso, mestre. Tá bom? Sua fala foi muito boa ontem lá. Você foi jantar ontem? Fui jantar. Uhum. Com o Dulce? Não, eu fui com o Sérgio Ricardo... com a Regina Novaes. O Tedo Ricardo está bem, né, rapaz? Bem, muito bem. Até vou te mostrar, ele mandou. Ele chegou em casa e fez uma espécie de provinha aí. Sério? Aí segunda-feira eu te mostro a prova. Eu gostei, eu achei que estava bem. O Osmar Prado... Achei o Osmar Prado veinho, porra. Veinho, meio. Tá bom, mas foi bom. Foi muito bom. Tá bom, querido. Beleza, e brilha hoje lá no PT. Brilha lá hoje. Tchau, querido. Certo? Tchau. Tchau.